8212, desce, mantenha 2500, pede como estabilizado, chamado por segmento. 2500, chama desse. Decolou 59, chame 120, décimo 8, boa viagem. Obrigado, boa noite, 92. Passou, boa noite, gol 1192. 1192, contato com a dama decolagem e mantém o nível de voo 370 via saída PUC. E é o 370, 1192. Você voa a posição Conde, 1192? 1192, posso ter o controle? Você voa a posição Conde? Ora, Caju. Até o perfil da saída, gol 1192, aguarde. É, aguardando. Gol 1812, gol 1812, completo final em nave, chama agora a torre, na frequência. 118, décima 95. 895, obrigado, boa noite. Bom dia, gol 9434 com Bravo. Gol 9434, bom dia. Autorizado com FIS, nível 380. Decola da pista 10, curva à direita, subida Arma, Elefa. Após Elefa, vão a Nítido, após o 21, estádio com FIS. Transponder 5476, controle 1-0, decima 8. Boa noite, pois utilizar pista 1-0, entrou a centena 8 anos. Centena com 8, beleza. 2-1, decola da 1-0 com curva direita na Arbor Elefa, aciona 5-4. 4476, me chama o controle 120 decimal 8, o gol 9434. 9434, posicionamento correto, reporte pronto para o pistão de acionamento. Vou chamar. Negativa, extensão da operação 3170, vai ingressar via Juliette, portão 11. Ok, sempre Juliette, 11, 3170. Gol 1812, boa noite, táxi via Alfa, irá manter a posição antes da Juliette. Mantendo a Juliette via Alfa, boa noite, 12. Chama agora o centro de Recife, na frequência 12685, alterno 2545. Prossiga, Saulo, 9434. Deixa eu ver algum estimado para o início do pushback. Temos 5 minutos, o 9434 aguarda. Ciente, grato pela informação. Paulo Santos 520, autorização, João Pessoa. 3520, boa noite, autorizado João Pessoa, nível 370. Decola da pista 190, curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, via pêndulo 17. Responde 5472, controle 120, decima 8. Autorizado 370, João Pessoa, decolou no 0, Pucajã, Maracaju, pêndulo 17. 5472, 1208, 3520. André 520, cotejamento correto, reporte pronto para o puxo e peticionamento. Certo. Juliette, 1812. 1812, ontem antes do Juliette. Ok. Quantidade autorizada, chamei táxi. autorizado via parte Índia, ponto de espera torre 118-195, altíssimo 0-2, morro. Senhor, autorizado via parte Índia, ponto de espera torre 1964, bom dia. Bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva, via Upper Zulu 10 Taubaté. Transponder 5502, controle Salvador 120-8. Regimento correto, repartilhando para o pushback acionamento. Fala gol 9434, 28 pressionamento. 28 autorizado, chame táxi. Pro táxi, 9434. O 9434 tem condições de puxar um pouco mais a retaguarda e deixar a entrada do 8 livre? Afirmo. Grata. 9434. Com 1812. Autorizado ingresso via Juliette, mantendo o travessa 07. Aeronave da companhia no 8 irá puxar mais a reta agora para a entrada, assim que possível, autorizado ingresso no portão 8. Via Juliette pro 8, gol 1-8-1-2. Via 9664, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento na certeira 1-2. Matrículas 18, chame 1208 para viagem. 208, Flavilo 9664. Salvador, Flavilo 9664, sai da água, elétrico, cruza 1600-40. Gol 9664, contato no radar decolagem, submeto nível de voo 400 via sair da água. Eu saí da água, vou lá ver agora. Sai da água, 220. down to 156. Argentina 10 1910, qualquer identification. Fire, my arrival, tentative at level 052. 71012. Okay, Roger. My arrival at Argentina 1910 with 1-0. Qual o 9434, prossiga? O 9434 com 165 a bordo, 2 horas e 50, Aldeana Campinas, para o PAC. 4-3-1, autorizado, PAC, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, altímetro 1092, mau voo. PAC, Índia, ponto de espera da 118, 195, confirme, 1012, o ajuste. Afirma no 0-1-2. 0-2. Gol no 9664, direto Telefa. Gol Telefa, gol 9664. Direto Telefa, obrigado, 9664. Salvador, gol 9434, pronto. Com três autorizados, chame táxi. O 9664, agora centro de Recife, na frequência 128.8, terra 26.0. 288.0, vou 9664, obrigado, Maria. Base sobre uma antena de voo 380. 380. Gol 9397, sem identificação, via chegada Mário, desse Mateus 050, ajuste altímetro 10012. Reitado, gol 9397. Argentina 1910, after topic deflection, fly heading Sierra Victor 3664, RNAV, runway 10. Okay, after keep up position, fly direct Sierra Victor 366, Argentina 1910. That's it, descend now 2500 feet, at 27.1012. Say again, please. Descend to 2,500 feet. 2,500 feet, Argentina 1910. Três, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, bismo 95, altimetro 0092, Montão. Direita Índia, 2195, boa noite, Montão. Corrigir o 173, autoriza da linha área e decolar, pista 1-0. Vento 1 centeno, 8 nós. Autorizada, pista 1-0, voo no 173. Zero, zero, pronto, 3-5-2-0. 3-5-2-0, trazado a linha e manter, pista 0. 3-5-2-0, 3-5-2-0. 1910, calm steps on procedure. Okay, clear to approach runway 10, Argentina 1910. 1973, decolou 33, chamando 20298, boa viagem. 208, obrigado, uma boa noite. Contato radar na decolagem, subiu, mantenho de voo 360 via saída da rua. Ah, 360, perfil da saída, 173. Vento 1 centena, 2 nós, pista 1-0. Centena 1-9-0, runway inside. Alright, complete the approach and contact now tower, raw 18.905. 118-995, Argentina 1910. Gol 1173, pode voar direto, dial. Oi, dial, gol 1173. Pode dial, gol 1173. Gol 9397, após de TAP, voo 123-66 para o final do procedimento aí nave. Obrigado, pode TAP 366. 1910, have in sight. 090 degrees, 11 knots, clear to land on runway 10. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. Salvador, o Oscar 3520, boa noite. Delta 3520, contato radar, submarino nível 370 via saída Puka. 370 Puka, pode voar direto Puka? Puka, até 3520. Meia, a sua identificação via chegada a Mares, esse mantém 050, altímetro 9012. Ok, 050 via Mares, pode voar direto do Itapu, senhor? Itapu, tá, 3896. Direto do Itapu, 3896, descendo pro 050. Mike, bom dia, prossiga. Por favor, reporte da 11 para a terra. Autorizado, reporte a término. Reportar a chama agora o centro do Recife na frequência 1251, alterno 23, decimal 8, solicita ao meio. 251, confirma secundária, 1338? 1123, decimal 8. 1238 a secundária, boa noite, obrigado. Taxi, Leia, X-ray Alpha, hold charge before taxi Juliet. Via Alpha, Juliet. In same position before taxiway Juliet. Okay, Alpha, hold short before Juliet. 1-9-1-2. Uno 9397, deixa para 2500 pés, ajuste altímetro 9012, informe estabilizado. 2500, salário estabilizado, 1012. 138 no meio, após o ITAP, deixa para 2500 pés, ajuste altímetro 9012, informe servidor 366. 5-0-0 PES, então 3896. Após a posição em TAP, voa até a 2366. Informe estabilizado. Procedimento em uso é o RNAV pistona 0. O LS se encontra inoperante. Argentina 1910, approved Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, Argentina 1910. 1910, 11, 1-1. 1-1. São 3520, chama agora Centro Recife, na frequência 1285, até 2545. Gente, graças, boa noite. Estabilizado, gol 9397. Gol no 397, complete sinal de procedimento de RNAV, chama agora a torre na frequência 118-95. 1895, obrigado, bom dia. Gol no 561, bom dia. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0. Curva à direita, subida da El, Leda, Irume, via Upper, November 857, Monto. Transponder 5521, controle 120.8. Pista 10. 3397, avistado, pouso 30, pista 1-0. Entrou a centena com 8 trans. Tive pouso na 10, 9397. Ano 561, contagionamento correto, reporte pronto para push back acionamento. Pode aprovar. 7, Solos 48, chegando 2 anos, décima 1, no lugar. 2 anos, décima 1? Valeu, 1, 2 anos, 9. 2 anos, 9, boa. O Salvador, bom dia, eu vou 93 na frente. Segundo 93, bom dia, táxi via Alfa Juliette, ponte 03. Alfa Juliette para o 03, 93, na frente. Todos a 3-8-6, estabilizado na RNAVE da pista 1-0. A 3-8-6, completo final, chama agora a torre, na frequência 1-1-8, decimal 9-5. 3-8-6, obrigado, vamos lá. Torre Salvador, muito boa noite, ruta 3896, final pista 10, já só. Boa noite, ruta 3896, avistado pelo autorizado pista 10, vento na centena 8 mais. Autorizado ponto, pista 10, ruta 3896. Ou 9401, bom dia. Autorizado Curitiba, nível 380. Decola da pista 10, curva à direita, subida Arbor, Elefa. Após Elefa, voa Nítido, após voo 21, com padrão do plano de voo. Transponder 5530, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 380. Decola da pista 10, curva à direita, contra a Arbor, Elefa. Nítido, com padrão do plano de voo, via roda do 30 transponder, controle 120, 8 voo. O 9401, o cotejamento correto, reposte pronto para o pushback e acionamento. 8 na minha sala 5 pronto, chama no 219, sala boa. Boa noite, André, eu estou no meio, bom dia, táxi via Alfa Juliette, ponte meia dúzia. Gol 561, na Pushback, Antonamento, na 08. 08 autorizado, chame táxi.